bebê da ruim. E nessa eu fui, dizer abaixa, tudo doido. Som trovando na madruga. Bebi demais, quem corre atrás? Se não correr, nunca vai ter porra nenhuma. Os pinga ruim, que quiser ficar, me desculpe, mas eu vou me retirar. E se quiser, vou sozinho tomar os seus cuis. Amanhã é trampo, trampo é dinheiro. Os pinga ruim, que quiser ficar, me desculpe, mas eu vou me retirar. E se quiser, vou sozinho tomar os seus cuis. Amanhã é trampo cedo, trampo é dinheiro pra faca. Eu percebi que tava tudo lá em cima da estante, como se fosse a garota de lingerie. E eu só de olhar picante, um semblante gasto e um olhar tão vasto. É, se é pra fazer agora, bora se liga. Mas se o plano deu errado, a gente muda toda a fita. Saudade do Zacarias, tem vida, tem esperança, tem Davi. Por várias noites eu chaparia, tomando vinho ruim, rádio chia. Eu chaparia, de kit Tabajara. Eu chaparia, se fosse boa companhia. Eu chaparia, malandro tem foco, malandro tem foco. Se os frevinhos continuam, a gente perde nos negócios. Malandro tem foco, ossos do ofício, paz, justiça e liberdade. E um futuro próspero. Bebida ruim, e nessa eu fui. Miser abaixa, tudo doido. Som trovando na madruga. Bebi demais, quem corre atrás? Se não correr, nunca vai ter porra nenhuma. Os pinga ruim, que quiser ficar, me desculpe, mas eu vou me retirar. E se quiser, vou sozinho tomar os seus cuis. Os pinga ruim, que quiser ficar, me desculpe, mas eu vou me retirar. E se quiser, vou sozinho tomar os seus cuis. Amanhã é trampo cedo, trampo é dinheiro pra fogo. Amigos reunidos é energético, vodka e cerveja nos intervalos, um bob. Uma amiga tímida faz strip sobre a mesa, beleza. Alguns parceiros meio grog, passei a vida inteira atrás de farra. Cheguei perto dos 30 e me vi sem nada. Tem um papel pra gastar com os parceria e com as putinha. Pra mim tava bom. Uns pisantes, uns panos, boné pra escolher. Meu velho jaco marrom. É, perdi as vezes, quantas vezes. Falando sozinho, indo pra casa na madruga da lombra. Lembrando sim do papel que eu gastei. Dava até pra ter melhorado as coisas lá na minha goma. Não digo não as festas, mas digo que festeje. Pra político corrupto, é, prisão perpétua. Mas tecnologia, nossos carros, pelo menos nosso próprio PlayStation. Bebida ruim, e nessa eu fui. Miser abaixa, tudo doido. Som trovando na madruga. Bebi demais, quem corre atrás? Se não correr, nunca vai ter porra nenhuma. Os pinga ruim, que quiser ficar, me desculpe, mas eu vou me retirar. E se quiser, vou sozinho tomar os seus cuis. Amanhã é trampo cedo, trampo é dinheiro pra pagar. Os pinga ruim, que quiser ficar, me desculpe, mas eu vou me retirar. E se quiser, vou sozinho tomar os seus cuis. Amanhã é trampo cedo, trampo é dinheiro pra facu.